é um padrão imortal. Velha taverna, esta Lisboa moderna, és a tasca humilde eterna que mantens a tradição. Velha tendinha, és do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boémia e do pifão. Noutros tempos os fadistas vinham já grossos das hortas para o seu balcão caturrar. Os fidalgos e os artistas iam para ali horas mortas ouvir o fado e cantar. Taverna desta Lisboa moderna, és a tasca humilde e eterna que mantens a tradição. Velha tendinha, és do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boémia e pifão. Velha tendinhas do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boémia e pifão. Diga lá ao Senhor Fado. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo. Rosa menina em abril, em maio rosa mulher. Rosa menina em abril, em maio rosa mulher. Cai em setembro a frio, em março a cria colher. Cai em setembro a frio, em março a cria colher. Rosa livre, rosa livre, nos campos da terra, uma flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa cada vez mais livre, de peito aberto do povo. Rosa cada vez mais livre, no peito aberto do povo. Este tempo é traiçoeiro e os 30 minutos já lá vão. Pois é, vão mesmo a terminar. Mas ainda temos tempo para ficar com dois fados. Só que eu despeço-me por aqui, mas não lhe digo até amanhã. Digo-lhe até já, porque às 19h30 mais uma emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado está consigo para lhe trazer mais 30 minutos de fado. Já sabe que os seus pedidos podem ser feitos e pode fazê-lo já através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Se ainda quiser ver o seu fado passado hoje aqui na nossa rádio, é só enviar o seu pedido, indicando-nos o fado, o fadista e, claro,